Sandra pode ser bela. Quando o mano faleceu, quando o meu barco afundou, muita gente me esqueceu. Quem eu amo não se importa com a dor que a vida me deu. Eu vou me trancar no estúdio, já que a rua me escolheu. Quanto mais doer, mais eu vou correr. Mixtape, mamacita.